Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos à terceira edição do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESCS FM. O meu nome é Mário Oliveira e esta semana temos uma surpresa entre os nossos comentadores. Jorge Oliveira vem para substituir Hugo Rebelo, que, pelo que consta, está com problemas escolares. Jorge, boa noite. Não é problemas estomacais nem nada disso. É problemas intestinais. Queres ver? Olha. Oh, Hugo! Eu disse isto. Eu disse Jorge, podes falar. Boa noite a todos. Eu vim aqui substituir o Hugo, espero estar à altura dos comentários dele. E pronto, saudações sportinguistas a todos e vamos embora, vamos lá ver. E de resto, como é hábito, temos cá o João, que já decidiu falar. João Monteiro, olá, pelo Futebol Clube do Porto. Muito contente esta semana. Quem é esse? Não sei quem é. Contente porquê? Contente porquê? É que se passa alguma coisa? Porto e Guimarães a ganhar? Não, correu tudo bem esta semana. Quem? Não conheço. Não conheces? Não sei quem são. Pronto. E Tiago Martins, pelo Sport Lisboa Benfica. Tiago, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bola na Rede. E vamos então para a jornada desportiva. Pode sair o remate, falta pé! A jornada. Começamos a análise da semana desportiva pelos jogos das competições europeias. O Sporting perdeu 3-1 com o Gent. Jorge, queres começar? Pode ser. Eu acho que... Pronto, falta um ponto agora neste momento para apurarmos para a próxima fase. Foi a primeira derrota do Sporting no brilhante percurso até agora na Liga Europa. Acho que marcado um bocadinho pelas alterações feitas pelo Paulo Sérgio, porque, a meu ver, não foi uma má medida por causa do desgaste que já se tinha verificado em Leiria, mas ainda assim foram 7 alterações que marcaram muito a equipa, que marcaram muito o esquema de jogo e refletiram sobretudo na segunda parte, onde o Sporting não teve pernas, não teve pulmão, não teve alma para este Gent. Acho que pensou um bocadinho que o apuramento estava garantido e estava resolvido. E este Gent surpreendeu. Achas que o Paulo Sérgio subestimou a equipa do Gent? Eu acho que não foi tanto em relação. Acho que não foi tanto em relação à equipa do Gent, foi mais em relação à própria equipa do Sporting, em relação à própria prestação do Sporting nos jogos anteriores. Acho que o Sporting tinha estado a portar-se tão bem nos últimos jogos, que este achou que este seria só mais um, isso seria fácil, e que, portanto, podia-se dar ao luxo de alterar a equipa, mas, como eu disse, acho que foi uma medida útil e necessária por causa do desgaste realmente que houve em Leiria, que o jogo só não correu mal, porque não calhou, porque a equipa também já não se aguentava nas pernas. E não achas que agora, passados 2 jogos, 2 derrotas, se devia ter apostado mais nesse jogo da Liga Europa? Pois, eu acho que sim, acho que o Paulo Sérgio encarou este jogo. Não destrói um pouco o jogo da equipa? Eu penso que a moral e, no fundo, o esquema de jogo não vai ser afetado. O Sporting já conseguiu construir esta mecânica e este ritmo que já se tinha vindo a verificar nos últimos jogos. Agora teve esta semana um bocado negra, mas penso que é muito devido ao cansaço e estas inconsistências e estas alterações às vezes provocadas. Os jogadores também se ressentem dentro de campo e isso ressente-se na qualidade de jogo e, no fundo, nos resultados depois no final dos jogos. Mas então achas possível e é perfeitamente possível que o Sporting vá se qualificar de uma forma ou de outra? Eu acho que sim, acho que o Sporting tem qualidade para passar à próxima fase. Acho que falta um ponto e acho que o Sporting não terá grandes dificuldades em alcançar esse objetivo. Ok, muito obrigado. Jorge, vamos ao Porto, que teve um jogo, eu diria, difícil. Tremido. O que é que achaste, João? Difícil. Eu acho que o Besiktas complicou mais do que na Turquia. O Porto não esperava tantas dificuldades. Diferente. É assim, eu lembro de ver uma boa segunda parte do jogo quando fui lá no Besiktas. E o Besiktas atacava muito mais. O Besiktas atacava muito mais. Mas jogava em casa, era normal. Jogo pode ser bom e não ter que estar sempre a atacar. Só que o Besiktas não dominou o jogo lá. Eu posso dizer que o Porto dominou. Aqui eu posso dizer que o Porto dominou. Agora, não foi tão eficaz. Sentiu-se uma grande diferença a ter o Rodrigues a jogar. Achas que está completamente fora de forma, Rodrigues? Não está completamente fora de forma, mas... Nem foi convocado para o último jogo? Mas não é aquela cena, digamos assim. Está não... gordinho o homem. Está cheinho, o cebola. O cebola está cheinho. Cebolinha. Eu não me lembro de ver a tua equipa a jogar bem. Já lá vamos. Massacre já o homem. Já vamos a esse jogo, já vamos ao dito jogo. Obrigado. João, acaba lá. Não, o Rodrigues não está de baixo de forma. Simplesmente também não está na sua forma como a gente lhe conheceu em anos anteriores. Já vimos um Rodrigues bem melhor. Muito melhor. E muito mais giro. Foi muito mais giro. O homem era muito giro. À parte disso. À parte disso. Agora, pá, eu acho que o principal não é a questão do Rodrigues. O principal é a questão do Varela. O Varela está uma máquina. E está numa máquina, opa, oblitera também qualquer jogador. Não estou a dizer que é por o Varela estar muito bom, que agora o Rodrigues... Que agora o Rodrigues apagou-se, não. Mas tiveste lá o Hulk. Está bem, mas olha o uma Hulk coisa. O Hulk neste momento, pronto, é unânime. Olha, o Real Madrid também logo no início jogou contra o Hércules, tinha lá o Cristiano Ronaldo e no entanto não conseguiram ganhar. O Real Madrid ganhou o Hércules Guimarães. Não. Isso foi para o campeonato, estou a falar já para a taça. Foi dos não foi jogos. Com o Hércules Guimarães. Foi com o Hércules, foi. Eu lembro. Com o Múrcia. Não, foi com o Hércules. Foi com o Múrcia Guimarães. Então tu vais pesquisar bem. Aquilo... Mas estás a falar desta temporada? Pá, sim, tenho quase certeza absoluta que foi logo no início desta temporada. Nesta não foi, acho eu. Não, acho que não desculpa, foi não interessa. A questão é informado. Não interessa, a questão eu é esta. Eu estou bem informado. Acho que não foi nesta. Pronto, mas não interessa. O ah, Real Madrid. Foi o primeiro jogo do campeonato, não foi com o Hércules. Não estou a falar, não foi para o campeonato. Para a Taça do Rei empataram com o Múrcia. Logo no início, eu lembro-me de um jogo contra o Hércules. Eu lembro de um jogo contra o Hércules. Em que eles também tinham Cristiano Ronaldo e no entanto ficou empatado. E é o Hércules. Claro, estou a brincar comigo. Um jogador não é uma equipa, portanto, ninguém está a dizer isso. Mas o Porto também não estava assim tão mas fraco. Mas tinhas o Hulk. Não interessa. Tinhas o Falcão. Tu até podes pegar no melhor cozinheiro do mundo e pôr ali em cima no refeitório da Esques que a comida vai ser uma porcaria. Não venham cá com coisas. Percebes? Portanto, a questão é essa. Agora, depois há aquela expulsão do Rodrigues. Eles ficaram outra vez 10 para 10. Acho que é das primeiras derrotas. Mas também não era um jogo que o Porto tivesse muito a perder. O Porto já tem não, a qualificação pois não, garantida. Pois não. É dos primeiros empates que eu vejo no Dragão. É o primeiro? Da temporada do Vilas Boas. É o primeiro. Tinha ideia que era o segundo. É o primeiro? No Dragão é o primeiro. No campeonato tiveram com o Guimarães. Pronto. Então é o segundo. Eu estou a generalizar. Pronto. Não é fácil. Não é fácil empatar no Dragão. Não é fácil porque é o Porto e temos o Hulk. Pronto. Queres dizer mais alguma coisa, João, sobre o jogo? Eu do Besiktas não tenho muito a dizer. Eu estou a poupar. Eu calculo do que é que tens muito a dizer, Jorge. Deixa-me só fazer duas ressalvas só em relação ao Sporting na Europa. Ressalvas, pronto. É a primeira vez que ele vem à rádio e já vem a utilizar palavras caras. Epá, foi ao dicionário, cara. A primeira é só para o Cédric Soares, a estreia absoluta no Sporting, faz uma assistência para golo. E uma boa exibição, pois acabou por acusar a pressão e o cansaço também. E outra ressalva não tão positiva para o senhor Abel, que para além de receber a abraçadeira de capitão, consegue provocar um fantástico penalti, que é uma coisa acrobática de um nível fantástico, e depois acaba por ser expulso já perto do final e acaba por influenciar depois os dois golos que o João Pereira não foi capaz de segurar a frio. Portanto, uma grande exibição do Abel. Foi uma coisa em cheio e foi a honrar, ainda bem ao Paulo Sérgio que me deste a abraçadeira, porque eu de facto sei... Fazer pena. Sou bom naquilo que faço. A mostrar que às vezes os leões... Não, mas isto é esquisito. O Abel tem jogado bem nos últimos jogos, o Abel parece que aprendeu a jogar à bola, do nada. Lembra-se? Pois, Jorge, eu até te digo, o Hugo, penso que foi na semana passada, que até pôs o Abel no não está aqui. Não vamos falar de quem não está aqui. Coitadinho. Não, mas ele tem feito bons jogos e estou a gostar muito deste lado direito, Abel João Pereira. Mas pronto, de facto, contra o Gente, o João Pereira não. Mas não achas um desperdício o João Pereira estar a jogar a média? Não, acho que. Ainda por cima com a escassez do atrás direito nesta altura, não, só temos o Vozinho. Eu gosto deste esquema, dá muito mais profundidade ao jogo do Sporting. O Abel não tem capacidade para atacar e para defender e para se preocupar com tudo aquilo. Então se não tem capacidade para atacar e para defender, tem capacidade para... Tem capacidade para defender sem pastéis, ter... Para fazer também um é bom, também é bom. Não subestimes o homem. Não, mas dá mais liberdade ao João Pereira para correr, para não se preocupar tanto com a defesa e de facto isso nota-se a nível do jogo do Sporting e notou-se bem, quer contra o Gente, quer depois na primeira parte contra o Guimarães, também já vamos falar. Pronto, era só isto. Olha, deixa-me fazer o papel de moderador e perguntar se a Bela e João Pereira, se isso é conteúdo. Conteúdo é uma boa palavra. Se é conteúdo para a seleção nacional, isso. Pá, não sei. Este Abel é uma coisa esquisita. É uma coisa. Não tem grande descrição. É um jogador de impulsos. É um jogador de. Não é regular, nunca foi. e agora está numa boa fase e espero que continue durante mais qualquer coisa, mas não estou muito confiante que dure muito tempo. Agora, enquanto durar, eu gosto muito desta dupla Abel-João Pereira. O Sporting funciona muito bem pelo lado direito, tem funcionado muito bem pelo lado direito e acho que para a seleção nacional não sei se... Enquanto não há reforço é o que se aguenta. É o que se aguenta e acho que enquanto que isto continuar a funcionar não se mexe. Ele é tipo aquela namorada que um gajo tem, estás a ver? Opa, que não é grande coisa, mas... Não é grande coisa, mas enquanto se tem, pronto, dá e tal... A vida é gira, a vida é bonita e não sei o que mais. Como diz para o outro. Peraí, que o Mário vem aqui meter uma correção que não tem nada a ver. Foi mexer nas fontes. O moderador foi confirmar a tua informação e viu que o moderador tinha razão. O Real Madrid empatou com o Múrcia e era esse o... Agora ficaste aziado. Não fiquei aziado porque não era... Não, o moderador tem sempre ponto. Razão, João. Não, o moderador é sempre parvo. Não era esse o meu ponto. Não era esse não o meu ponto. Não viesses gravar o programa de ressaca. Não tinhas problemas. Mas não era esse o meu ponto, pronto, mas não interessa, passar na frente. Vamos avançar, que os jogos da Liga Europa, sinceramente, acho que nem vocês estavam com muita vontade para falar neles. Jorge, sim. Eu propunha começarmos pelo Sporting. Já, vamos. O jogo grande fica para o fim, que acho que os três querem falar. Sim. Eu propunha começarmos pelo jogo do Sporting. Jorge, como é que se explica isto? A ganhar em 2-0, tudo a correr bem. Eu até estava a ver um dos melhores Sportings na primeira parte. É verdade. Cuidado com este Sporting. E depois entra o Targino que não jogava há 9 meses e destrói o jogo do Sporting. E o Maniche, nem sei se foi o Targino que destruiu, se foi o Maniche. Diz-me tu, o que é que achas? Eu acho que isto é... Primeiro que tudo, há que dividir o jogo em duas partes. Sim, claramente. E acho que a primeira parte do Sporting é a jogar bem, pronto, com dois erros do árbitro, mas o primeiro golo é um golo bem construído, é ali no limite. Não acho que não é preciso estar a crucificar o árbitro, porque é de facto é por muito pouco, é mesmo no limite o fora de jogo. E o Sporting começou a construir um jogo. Olha, que eu vi o jogo em casa, vi a repetição, e pareceu que nem há fora de jogo. Acho que... Eu por acaso tive a oportunidade de ir ao Alvalade e vi o jogo, e de facto o golo pareceu-me legal. Depois, obviamente, que vendo na televisão, cheguei. Ele levaste lenços? Não, eu não faço essas coisas. Só nem subiu, nem subiu no estádio. Ele quando se assoa-se diretamente à camisola. É logo à camisola. Não, e acho que o segundo golo, o golo do Vukcevic, aquela coisa do entrou, não entrou. Exatamente. Eu acho que não entrou. Não entrou, é só a coisa do não entrou. A bola não entrou. Eu sei que a bola não entrou porque está para... Agora, é uma coisa. Com repetições, em casa, se fazem comando e não sei o quê, e agora também dá para voltar atrás e câmaras lentas e isso tudo, é fácil de ver que não entrou. Não, agora, mas... aquela velocidade ao lance. Ah, e depois é uma coisa que eu quero falar mais à frente sobre o... Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho uma piada ao Manuel Machado. E agora vou chorar mais um bocadinho. Como bom benfiquista que és. Espera aí. Esse gajo pediu uns lencinhos à donação. Vai sim, senhor. Vai sim, senhor. Eu lá, não, sobrou um estoque lá por Alvalade. Ai, meu Deus. Com um clube que tem sido tão ajudado pelos árbitros e desculpem-me, mas é verdade. Qual? O Benfica? Não. Mas o Benfica não jogou contra... O Guimarães. O Guimarães ajudado. Eu não sei se... Só porque os árbitros vestem preto. E o Manuel... E o Manuel Machado vem dizer que, coitadinhos... Andou-lhes a tirar golos. Não foi com essa linguagem. Desculpa, ficou tu estás a dizer isso porque estás. Tu estás com uma grande dor de barriga. Eu ia dizer outra coisa, só que na rádio não fica bem. Estás com uma grande dor de barriga à pala do Benfica, Vitória de Guimarães. Quando é que foi? Aliás, Vitória de Guimarães, Benfica. Não te lembras, em que não? Que foi isso? Pois, não, sabe, não tens o cérebro de caca de passarinho e depois não, já é nisto. A perna ainda está a doer ao Aimar neste momento. Não sou, não, a mim não me dói nada. Desculpa, mas o Jesus Paulo jogar contra o Porto. Aí, está certo. Desculpa, o Porto deu 5. Já lá vamos. Desculpa. És tão limitado que só vais saber falar disso hoje, não é? Posso acabar de falar do mesmo. Deixa eu acabar. Não, e de facto, eu gostei. Não é todos os dias que se vê um canto direto. Entrando ou não, não é todos os dias que se vê. E foi muito bem. Eu, por acaso, estava na bancada e vi que antes da marcação do canto, o Vukcevic manda toda a gente encostada dentro da baliza. E aliás, o fiscal de linha até diz: anda lá, marca lá o canto rapidamente, que estamos à tua espera. E ele insistiu e mandou toda a gente para cima da linha de golo e marca muito bem o canto. Pronto, acho que há falta do Evaldo sobre o Nilsson. Oh, Jorge, tu ouviste a justificação do Vítor Pereira? Eu vi, foi fantástico. Foi fantástico. Ainda bem que falas nisso. Boa... Porque o Vítor Pereira, ele é o quê? Ele é presidente do Conselho de Arbitragem, não é? Uma coisa assim esquisita. É um burro. Ele disse que a culpa desse golo, da culpa ter sido validada, e cito, pode ser atribuída às luvas do Nilsson porque também são brancas. E portanto, eu chegar ali, pode ter visto qualquer coisa branca. Ele disse isso. Ah, pois pode ter visto. Não, se a bola fosse preta, se a bola fosse preta, ele dizia assim: a culpa é o do guarda-redes que é preto. E com ele, e tipo, e faz confusão. É, o Nilsson, já falei com ele, já foi à Sport Zone, já comprou umas luvas cor-de-rosa agora e outras amarelas. Patrocinadas, né? pela Hello Kitty, não é? Ah, pois, tipo a camisola cor-de-rosa, de qual era o clube que tinha uma camisola cor-de-rosa há dois anos? Não sei, não deve ter sido nada importante. Não deve ter sido nada importante. Ah, pá, bolas. Não, deixa-me só te dizer, e atenção que essa questão do Vítor Pereira já teve repercussões na China, porque se a bola for amarela, nenhum guarda-redes pode ser chinês. Tipo, eles só internacionais. Tiram guarda-redes chineses do mercado, estás a ver? Para o fabrico. Alto! Agora. Tirou! Pronto. Continua. Olha, acaba já. Ainda vamos na primeira parte. Sim, sim. Apressa-te um bocadinho, que há um grande jogo aí. Pronto. Pois é. Pronto, segunda. Mas também vais querer falar. Não segunda não parte. Opa, como disse o Carriço, é inadmissível. É uma equipa destas. Destas, como quem diz, não é assim nada especial, é o meu Sporting, mas pronto, opa, desgaste, apatia, isto foi uma coisa, opa, mas parabéns ao Vitória, acho que... Obrigado. Acho que tio, mas tu és o João, quê? Tu és o Manuel Machado aqui, mas... Vamos lá, mas é... Opa, no fundo, eu acho que o Sporting conseguiu fazer neste último jogo, na segunda-feira, foi no fundo aquilo que o Manuel Machado fez com a língua portuguesa há muito tempo, quer dizer, uma coisa que parecia tão fácil e tão... E tão tranquilo ao intervalo, ovações de pé, e saiu Jaime Valdez e o estádio ovaciona de pé. E quer dizer, e num espaço de tempo curtíssimo, é o descalabro total. Toda a gente percebeu naquele estádio, toda a gente que viu na televisão percebeu que ninguém já corria de meio campo para a frente, que o Vukcevic estava estourado, que o Valdez estava estourado, saiu bem, saiu tarde, mas saiu bem. Opa, o único, por muito incrível, e eu nunca me imaginei dizer isto, o único que corria ali naquele campo era o Postiga. Que é quando chegamos a este ponto é preocupante. Quando chegamos a este ponto é preocupante. E eu não percebo como é que se acaba este jogo com uma substituição por fazer e a meter o Saleiro aos 90 minutos, quer dizer, mas é o Saleiro que vai resolver o jogo aos 90 não, minutos. Não, é para dar minutos, Jorge, é para dar minutos de rodagem ao jogador. É uma coisa que eu não compreendi do jogo. Como é que o Sporting, estando a ganhar 2-0, apesar do Manis ter sido expulso, estão a ganhar 2-0. Ah, ainda nem falei disso. Exato, mas estão a ganhar 2-0. E como é que sofrem dois golos em jogadas de contra-ataque? Porque o Vitor de Guimarães não é o Benfica, pá! Pá! Tu estás com uma fome, já lá vais, tem calma. Estamos a falar com o Jorge agora, ok? Não, mas eu percebo, porque isto, o problema do cansaço e do problema Paulo Sérgio, acho que há dois problemas distintos, é o problema Paulo Sérgio e depois o problema Manis. O problema Paulo Sérgio vem primeiro, porque ele está a ver que metade da equipa não consegue correr mais, e é um bocado aquela filosofia, pá, vamos ver se isto ainda aguenta. Isto ainda dura mais um bocadinho. E depois o Manis já estava a tentar receber o amarelo há uma série de tempo, ninguém lhe o deu, e pronto, ele pensou, eu não quero acabar este jogo. Eu não quero, me apetece. O treinador também não me tira, e portanto, eu não vou acabar este jogo. E pronto, ele leva uma lambada, uma coisa esquisita na cara, e depois irrita-se e mandou um pontapé no companheiro de profissão, ao qual já pediu... Parecia aos putos no recreio. É mesmo aquela coisa. Toma, sacana! Toma, estúpido! Não, mas pronto, mas eu percebo o Manis. É um gajo novo, está agora a começar, ele não tem muita experiência. Pois, exatamente. Aquela experiência, há que dar o desconto, ele que os anos vai aprender. Ainda não ganhou nenhuma competição europeia, nunca jogou lá fora. Mas é normal que ele também, devido à idade, também ainda não tenha muita pedalada para este tipo de situações. Já se sabe o castigo, apanha dois jogos, o que significa que vai haver Manis contra o Porto. Vamos lá ver com que atitude e com que tipo de comportamentos e com que reação para os adeptos e que reação dos adeptos também. E vamos ver se desta vez, contra o Porto, se é um biqueiro ou se é um burro. Eu espero bem que ele comece a diferenciar um bocadinho. Biqueiro, estamos nós sempre a ver, à bola, às pessoas. Estava à espera de um soco. Tens outros canais para essas coisas também? O canal do Benfica? Pois, não, Eurosport e essas coisas. Tem boxe, não apanho isso. Não, Jorge, dá-me só um segundo só para aqui fazer uma pergunta ao Tiago. Tiago, nos jornais vem a dizer que o Targino, que já tem acordo com o Benfica ou que já tem um direito de preferência, o que é que tens a dizer? O Ronaldinho também tinha, acho eu. E um telar também. Simplesmente acho que... isso foi onde? Foi no Record, certeza. Pronto, olha, pronto, não é, não é preciso dizer mais nada. Não, é sempre aquela tentativa, do principalmente do Record, em associar nomes ao Benfica, aquele tipo de nomes que jogam bem contra o Sporting ou contra o Benfica num jogo, principalmente os guarda-redes ou os avançados, neste caso é um avançado, e que marcam um ou dois golos, peço desculpa, neste caso dois golos, e que ficam associados a clubes de renome, mas que no final de lá clubes não saem. Clubes de renome? Mas já não é a primeira vez, okay. Tiago, já se tinha falado antes. Eu só digo. É melhor que o Kardec. Isso também não é difícil. Isso também é, Tiago. Se a gente arranjasse umas botas para ti, se te metesse dentro de campo, não sei, se não davas lá uma perninha. Pronto, Jorge, acabou bem então. Tens mais alguma coisa a dizer? Não, só dizer, o Maniche já saiu o comunicado oficial, ele pede desculpa, diz que não quer voltar a desapontar os adeptos, pediu desculpa ao senhor do Guimarães e para Datei, não sei o quê. Pá, vamos lá ver. E achas que ele vai ser punido com um amiguinho Costinha lá no, na equipa? Ah pá, não sei, o Costinha também conhece muito bem o Maniche, já trabalharam juntos, eles são... Se fosse tu o treinador, o que é que fazias ao Maniche? Se eu fosse o treinador, acho que o presidente mandava-o embora. Eu cortava-lhe o cabelo. É pá, eu não sei, é uma decisão complicada, agora não se pode admitir a um jogador também como ninguém o Maniche, que tenha uma atitude como esta, com a experiência que tem, com o papel que tem no Sporting, sendo o jogo como estava a ser... Não se percebe, de facto, como é que... Achas que foi mesmo a expulsão que deu a derrota ao Sporting? Eu acho que não foi só isso. Acho que ajudou, é óbvio que ajudou. O Sporting tremeu nem várias verdes a seguir à expulsão. Mas lá está, acho que o problema começou antes. Não sei se o Maniche tivesse continuado em campo, se o jogo tinha acabado assim, mas é óbvio que ajudou. Não sei se foi fator determinante, não, mas é obviamente que ajudou. O facto de não teres o Pedro Mendes agora por lesão, pá, cuidado, acho que é necessário. Cuidado, que ele já está pronto. Por acaso é um dos poucos jogadores que eu gosto no Sporting. São mesmo muito poucos. Eu acho que tens de confiar totalmente no Maniche, principalmente a nível de organização do meio campo. Acho que acabaram por sofrer com isso, como o Benfica também sofreu contra o Lyon, com a retirada daqueles três jogadores importantíssimos na altura. O Benfica sofreu contra o Lyon. Não, gostei. Quem diria? Eu disse que o Benfica fez uns 30 minutos calma. Horríveis a semana passada. Não sei se reparaste, mas eu mandei-te um beijinho pelo ar. Não. Prai, desculpa, não, mas ainda bem que falaste nisso agora. Ainda bem que falaste nisso, Tiago. Oh, Mário, eu sei que vais acabar. Não, estamos à espera que o Jorge... Só dizendo bem que o Tiago falou nisso agora sobre o Pedro Mendes, já está pronto. Vamos lá ver se há Pedro Mendes contra o Porto, pelo menos, se não antes, porque o Sporting precisa de Pedro Mendes, precisa de organização, precisa de força naquele meio campo, que não está mal, mas que sento muita falta deste pilar Pedro Mendes. Não, e não te preocupes como Sportingista, é assim, se tu fores a ver, tu tens dois pilares no meio campo, que são o Maniche e o Pedro Mendes, sim, que, é assim, estão em final de carreira. Quem é que lá está se estes senhores levam uma patada e ficam lesionados, como foi, por exemplo, o caso? É óbvio que preocupa. O André Santos e o Zapater? Zapater, não me fales nesse homem que eu não posso com ele. Não, mas o moderador a mandar piadas. Não, está tudo bem disposto. Tá. O André Santos, eu gosto muito dele, gosto muito da maneira como ele encara o jogo. Ele é discreto, não se nota muito o papel dele, mas ele tem um papel muito importante naquele meio campo, segura muito bem e a nível tático, sobretudo, é uma pérola que eu acho que ainda tem muito para mostrar e que, não é definitivo, porque o Pedro Mendes e o Maniche não vão aguentar para sempre, mas vai tapando uns buracos quando há um outro saleja e vão, acho que entre aqueles três, daqueles três para duas posições, acho que para já chega, depois logo se vê. Pronto, João, querias dizer qualquer coisa? Não, eu só queria acabar. Sabes que não se faz isso na rádio, não sabes? Sei, obrigado. Não, era tu só mesmo para esclarecer. E tu és sempre aquele gajo que nem é inconveniente nem nada, que chega e com essa vozinha de menina... João, acaba lá, vá. Sabes que não se faz isso na rádio. João, mas acaba. Pronto. Não, só queria acabar a dizer que, não vamos estar a sacrificar o Manis, não vamos estar a crucificar o homem. Que é assim, quantos e quantos jogadores já fizeram grandes asneiras... E depois no fim não era cá, ai não, mas é um jogador que é e tem de ser tratado como é, e não sei o que, e não sei, opá, desculpa lá. Quantos grandes jogadores velhos com muita experiência velhos não fizeram as neiras? Não preciso de referir o nome do Zidane, não preciso. Quantos deles é que não fizeram as neiras? Pá, e depois o pessoal até os tenta perdoar. Depois o pessoal até os tenta perdoar, como aconteceu com o Zidane, porque é vedeta. Mas não é ele que tem mais experiência. Perdoavam mais rapidamente o Cristiano Ronaldo enfiar uma cabeçada a alguém do que o Maniche. E não tem a ver com experiência. E se calhar o Ronaldo tem muito mais responsabilidade do que o Maniche. Então não vamos estar a... Tem a ver com a reputação dos jogadores também. Tudo. Tem a ver com tudo. Mas neste momento, se o Ronaldo enfiasse uma cabeçada, era muito mais rapidamente perdoado. E vocês iam dizer, mas ele marca mais golos. Não, alto lá. Mandar uma cabeçada não tem nada a ver com ser jogador. Tem a ver com ser pessoa. Não, tem a ver com responsabilidade. És um profissional, tens de ser profissional sempre. Tu estás a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que se o Ronaldo fizesse a geneira, era muito mais rapidamente perdoado que o Manis. Mas tu tens razão, não é preciso alongar mais a questão. Não é preciso estar a falar na responsabilidade dos jogadores. Aliás, os jogadores têm simplesmente a responsabilidade de se respeitar uns aos outros dentro de campo. Que é aquilo que tu não fazes quando vês este estúdio. Tu és bruto a falar para as pessoas. Pá, desculpa. És bruto. Olha, só uma coisa. Ah, é muito. Só uma pergunta para vocês. Só um esclarecimento que eu não percebi muito bem. Aquela brincadeira da Luizão pela qual ele também foi expulso é assim tão diferente da do Manis? Já vamos lá, para aí que a gente já vamos ao dito jogo. Eu não sei que queiram dizer mais alguma coisa. Guimarães, não. Queres? Não, eu não quero dizer mais nada. Eu queria ler-vos agora aqui um livro que eu tenho que vai demorar uma hora, que é o resto do programa, que é para pronto. O Tiago está com medo. Substituam este gajo. Então pronto. Vamos então ao jogo. 5-0. Porto vence o Benfica. 10 pontos de vantagem, João. Até te dou não, não, não, não, não, não. Queres que o Tiago não, comece? Não, é assim. Há aquela lei que diz assim. Quem ganha, escolhe quem dá a palavra. Mas quem goleia, pá, não precisa fazer nada. Então vá. Vamos dar a palavra ao Tiago. Tiago, podes começar com a análise do jogo. Tiago a falar. Queria só começar com o facto de... Sei lá, com este ar de regozijo do nosso moderador, deve ser por agora ter passado para o Vitória de Setúbal, como ele diz. Então por ser eu a comentar este 5-0 do Porto ao Benfica no Dragão. E acho muita piada o facto de me dares a palavra a mim, quando sabes que eu não tenho absolutamente nada a dizer. Não percebo porquê. Com certeza que tens alguma coisa é a dizer. É uma das poucas vezes estúpida, na minha vida. Não vai fazer sentido nenhum, mas tens alguma coisa a dizer. Okay. Só porque tens fraco caráter não significa que não tens caráter. Então, Tiago, eu dou-te uma ajuda. Opções do Jorge Jesus. Contestáveis, já toda a gente percebeu que sim. O que é que tu mudarias? O que é que achaste que correu mal? Se não correu tudo, o que é que achaste? Solução do moderador. Não tens nada a dizer, dá no treinador. Exatamente. Vá. Força, faz. Diz-te tua justiça. Por acaso, eu queria só, antes de dar na cabeça ao moderador, estou bonito. Antes de dar na cabeça ao treinador, gostava só de começar por dizer que não é por o Benfica levar 5-0 do Porto, que é muito. E que acho que nunca aconteceu. É a maior vitória de sempre. Entre os dois. Não, acho que não é por aí que as pessoas agora têm o direito, os benfiquistas têm o direito de vir à televisão, como ainda outro dia vi numa opinião pública, e dizer o que estão a dizer de Jorge Jesus, que ele estava bem, era fora do Benfica. Concordo totalmente. Achas justo, Tiago? O que eu não acho justo é estás-me sempre a tirar o microfone. Isso eu não acho justo. Sabes que é complicado estarmos aqui os dois a partilhar um microfone, não é? Pessoal, arranjem um isso quarto. Isso soou tão mal. Mas pronto, estava eu a tentar dizer. Acho que não passa por aí. Acho que não se vê o talento de um treinador, ainda por cima o talento já mostrado por esse mesmo treinador, não se vê num jogo contra o Porto. Num jogo que não era fácil. E agora, João, chama-me chorão, chama-me o que quiseres, mas sabes bem que as condições foram bastante adversas para o Benfica neste jogo. Quais? De referir-se? Podemos começar pelo simples facto dos jogos psicológicos feitos fora do relevado antes do jogo. Mas isso é sempre, isso também é na luz. Claro que é totalmente luz. Condenável aquelas bolas de golfe e tudo. Só que a cena é esta. Não se percebe como é que essa coisa continua. Eles confundem o Álvaro Pereira com o Tiger Woods. O que é que queres que eu te faça? João, deixa-me só aproveitar isto e agora um bocadinho mais a sério. Diz-me uma coisa, muito sinceramente, como é que achas que entram bolas de golfe e principalmente uma galinha dentro do estádio? Como é que é possível aquela segurança? Uma galinha, eu percebo. Uma galinha é fácil. O Roberto está lá. Se o Roberto está lá, tem que ver. A outra galinha com penas. Como é que essa entrou dentro de campo? É uma excelente pergunta. Atenção, eu lembro-me há alguns anos atrás que entrou um cãozinho pequenino no relvado. Eu não me lembro que estádio é que foi, mas foi num dos grandes. Foi isso, eu lembro-me. Lembro-me de ter entrado um canidozinho. Opa, a cena é esta. Eu já estive no estádio do Dragão. Eu já estive no estádio do Dragão quando fui lá a uma altura a fotografar. As condições de segurança. Por exemplo, já estive no estádio Vitória de Guimarães num estádio do Dragão, Porto Benfica. Eu vou-te explicar, tem calma. Eu já estive no estádio Vitória de Guimarães e passei a segurança, estive lá no relvado e é difícil entrar. E no estádio do Dragão ainda mais difícil é. Mas o estádio do Dragão tem muitos, muitos, muitos, muitos espaços abertos. Se houvesse, porventura, uma galinha cá fora... Não é justificação. Se houvesse uma galinha cá fora, ela ia cheirar o Benfica. À procura da família. Diz-me uma coisa, é que muito sinceramente, pronto, a galinha não há problema, pá... Dentro dos possíveis. Agora, diz-me, se aquela bola de golfe acerta na cabeça do Roberto, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Bolas de golfe e galinhas. Opa, claro que aquilo teve de haver sacanagem atrás. Só que a cena é esta. O pessoal vai ao Porto, estão à espera do quê? Vocês gostam de ser odiados, é diferente. Não, não, vocês não. Gostam desse lugar. No Porto, O Porto é reconhecido por ser altamente intimidante, seja com o que for, e quando a violência não chega, mete-se os animais ao barulho, a brincar é assim mesmo. A verdade, a galinha e as bolas de golfe entram por sacanagem. Eu não duvido nada que a segurança esteja comprometida. Mas porquê que eu comecei a falar disto e era isso que interessava? Porque, e agora apresento o caso concreto, para além dele ter jogado a médio esquerdo, que não é a posição dele, eu agora nem vou falar disso, nem vou Quem? Falar desse. Vais falar do Fábio Contrão? Do David Luiz, não, do David Luiz. Nem vou falar dessa. Fez a esquerda. Fez a esquerda. O que é que eu acabei de dizer? Médio. Ah, peço pronto. Desculpa. Okay, queria dizer fez a esquerda. Obrigado. Eu acho, mas é bem visto, porque acho que nem o David Luiz percebeu em que posição é que estava a jogar. Mas eu também já tinha perguntado. Se calhar se lhe perguntares agora, ele disse que jogou a média esquerda. Estava eu a tentar. Obrigado por me terem corrigido, por acaso nem reparei na gafe. Mas apesar dessa má escolha, eu referi a essa coisa das bolas de golfe e por aí fora, e desses jogos psicológicos fora do campo, porque acho que, apesar do péssimo jogo que o David Luiz fez, e independentemente de ele estar na posição no lado esquerdo ou não, não interessa, tu viste, vocês viram, que ele não fez o jogo que costuma normalmente fazer. E assim, e foi ele e foram mais uns tantos jogadores que estavam a jogar no Dragão. E não fizeram por causa dessa... É assim, não estou a dizer que é por causa disso agora. Que não podemos desmentir a força que tudo isso teve antes do jogo, não podemos. O próprio Jesus foi claramente afetado, principalmente nas escolhas, quer dizer, foi ridículo que ele foi conseguir lá fazer ao Dragão. Portanto, é assim, acho que há muito jogo fora do jogo. Peraí, e isso é preocupante, isso para mim não é futebol. Peraí. E não estou a tentar justificar nada, estou a tentar ressalvar isso, porque se o Benfica fizesse a mesma coisa, talvez diria o mesmo. Olha uma coisa. Galinhas e bolas de golfe, tudo bem. Queres mesmo que eu acredite que quando os vossos melhores defesas se vão preparar para fazer ao lance, estão a pensar nas bolas de golfe e não no Hulk ou no Falcão, no Varela ou na bola propriamente dita? Queres mesmo que eu acredite que os vossos melhores avançados estejam mais preocupados com as bolas de golfe ou com a galinha que demorou 5 segundos a ficar dentro do campo? Estão mais preocupados com essas situações do que marcar golo na baliza do Porto? Não, opa, não, calma então, lá. Então explica porque é que esta foi uma das maiores operações da PSP assim, nos últimos anos do futebol. E o Jesus, obviamente. Obviamente então, não, obviamente depois não. Depois da churadice que o Luís Filipe Vieira veio fazer... Está bem, também é verdade. Não iam fazer nada. Opa, desculpa, é assim, isto é a mesma coisa que o Papa ir a um país. Ninguém quer o Papa a levar uma bola no seu país, pá. Ninguém. Independentemente do país onde ele for. Péssima analogia. Não é péssima analogia. Não é, péssima analogia. Se o Papa for, por exemplo, a Israel, que a maior parte deles são judeus, se o Papa for a Israel, Israel vai preparar todas as condições de segurança para que o Papa não leve uma bola. Agora a cena é esta. A partir do momento que o Luís Filipe Vieira faz do Benfica o seu Papa, claro que a PSP tem de preparar todas as condições para os menininhos do Benfica. Desculpa. O que o Luís Filipe Vieira fez foi preparar o seu Benfica como quem prepara o Papa. E depois toda a gente diz assim, ui, que se o Benfica leva uma bola de golfe, ui, que tá... E depois ele ainda vem ameaçar. E depois ele ainda vem ameaçar. Não atirem as bolas. Deus os livre. Desculpa, não podem mandar as bocas para o ar e não me deixar acabar. Então conclui rápido. O Luís Filipe Vieira não pode vir a lume, ainda por cima ameaçar. Tiago, acaba lá a tua agora. Estás a ver? Isto não dá. Isto assim não dá. Outra coisa da rádio é não poderes bater na mesa também. Eu não estou a bater na mesa. Pronto, agora deixas-me falar. Obrigado. Aquilo, e sabes bem, no primeiro programa, qual é que foi o meu fora de jogo da semana? Sabes qual é que foi? Não. Tens uma porcaria de memória, aliás. Porque foi exatamente esse caso. Exatamente isso que estás a falar. Que é das bolas de golfe? Não. Do Luís Filipe Vieira. Pronto, e depois? Foi uma fora de jogo da semana no primeiro bola na rede. Daí que eu não estou a defender o senhor. Aliás, pelo contrário. Ele começou parte dessas atrocidades. Agora o resto está a conseguir ser desenvolvido pelo Porto e pelos adeptos do Porto. Pronto, agora os adeptos do Porto são... Agora os adeptos do Porto são os culpados pelo 5-0. É isso. Deixa-me lá meter a minha colher. Pela primeira vez os adeptos marcam gol. Deixa-me só meter a minha colher. Os adeptos do Porto já são e são do Norte, e é aquela tempestuosidade já conhecida do pessoal do Norte, que aliás nem se está a notar nada nesta edição. Não, mas pronto, e quer dizer, e vem o senhor Luís Filipe Vieira para a televisão, para as televisões todas, a fazer ameaças para o ar e a dizer: ai de quem manda uma bola aí, valha Deus, se manda uma bola de golfe. Isso é pedir por favor aos adeptos de Porto, é pá, por favor, levem os tacos também. Quer dizer, estás a dizer, meio dos adeptos, pronto, que já são mais temperamentais do que se calhar deviam e têm atitudes que não deviam ter. Agora, estar a fazer ameaças para o ar e a dizer não se atrevam a mandar uma bola de golfe, isso para eles é o melhor docinho que lhes podem dar. Mas não achas que então devíamos começar a ter medidas mais, mais drásticas, por exemplo, jogos à porta fechada? É que sinceramente assim nunca vamos avançar. A partir do momento em que há um guarda-redes que leva com uma bola de golfe, estamos a falar neste jogo, podemos estar a falar noutros jogos. Não deu para ver se ele levou com a bola de golfe. Alto, começa logo por pronto, aí. Mas vamos supor que levou com a bola de golfe. Não achas que isso fica comprovado que ele leva com a bola de golfe? Não achas que, por amor de Deus, um jogo à porta fechada para o Porto, depois se acontecesse o mesmo, um jogo à porta fechada, e pá, os clubes começam a ter mais... Vocês se calhar não se lembram disto. Mas, por amor de Deus, tu estás-me a dizer que ele não levou com a bola? Desculpa. No princípio da segunda parte... Dá para ver ele a levar com a bola? Dá para ver ele a levar com a bola? Então, há imagens disso? Não há imagens disso? O gajo tem de ser estúpido para dizer que estão a ter as costas, não? Eu percebo, Tiago, desculpa, eu percebo perfeitamente... No princípio da segunda parte, cara. Tiago, eu percebo perfeitamente que ele se vir para o árbitro e diga que está a levar com bolas de golfe e que lhe acertou uma mesmo que não lhe tenha acertado. Se não é uma acertou, mentira. Deixa-me acertou, acabar. Você... Deixa-me acabar. Eu percebo perfeitamente. Agora, a questão é esta. É porque é preciso chamar a atenção do árbitro. Quer dizer, eu não vou pôr trancas à porta depois da casa ser roubada. Nada disso. Agora, deixa-me falar também de dois casos que vocês não se lembram que eram muito novos. João, aqui estamos a dar um exemplo, não é? O jogo que aconteceu agora. Desculpa, o Real Madrid, quando jogou contra o Barcelona, e o Roberto Carlos, desculpa... O que é que isso interessa, cara? Não, posso falar ou não posso falar? O Roberto Carlos... encontrou uma borboleta mesmo à beira dos pés dele num lançamento lateral. Sim. E se o Roberto Carlos tivesse levado com a faca? Como é que era? Cara, até me salta o lápis, meu. Olha, e quando o Leeds United foi jogar ao Galatasaray? Também não te lembras disso? Há muitos anos atrás. Lembro-me que depois, quando foi lá, os adeptos do Galatasaray não puderam viajar. Isto por culpa dos adeptos do Leeds, não foi por culpa dos adeptos do Galatasaray. Portanto, e este tipo de situações vai sempre acontecer no futebol. Sempre. Nós, simplesmente, devíamos era adotar uma medida que adotaram em Inglaterra, que é, assim que se apanham os culpados, ficam completamente proibidos de frequentar qualquer estádio no seu país durante um X período de anos. Agora, dizer, e se ele tivesse levado com a bola? Isso, aquilo... Opa, há casos muito graves em todo o futebol e, no entanto, nem sequer se põe essas opções. Porque, opa, desculpa, tu dizes isso e estão há anos para aplicar uma multa como deve ser e uma sanção como deve ser ao dirigente dos Super Dragões? Estão há anos para fazer isso? Mas, Tiago, são tretas, isso Tiago, houve. O único país que tem essa legislação toda direitinha é a Inglaterra. Mais nenhum clube. Mais nenhum país tem legislação no que toca a isso. É verdade. Percebes? Sim. Portanto, opa, queres falar disso? Então eu aponto uma série de casos, meu, lá fora. Portanto, a gente já sabe como é que as coisas são. Eles são pronto. Burros. O que é que se há de fazer? Pronto, João. O que é que me dizes agora? Falámos do jogo em si. Não falo contigo. Já perdemos aqui muito tempo. Vamos nos avançar para o jogo. O Tiago está aqui meio caladinho. Portanto, João, eu acho que é melhor começares tu. O que é que tens a dizer sobre o jogo? Eu estou calado porque não me deixam falar. É recorrente neste programa. Já irrita. 10 pontos de vantagem. João, o que é que tens a dizer? Achas que o título está entregue? Já te sentes campeão? Não me sinto campeão porque... Em casa, hora de jantar. Porque isto, epá, é assim, a questão é esta. O Porto só tem de ter, só como quem diz, é engraçado, mas 3 deslizes, ou dois deslizes e pá, e 2 empates, uma coisa assim. Epá, não é difícil. Os concorrentes têm de ganhar, supostamente. Tá bem, mas cada um tem de fazer o seu papel. Conclusão brilhante. Cada um tem de fazer o seu papel. Está bom. Cada um tem... Só estava aqui a relembrar. Não, claro. O Porto tem de perder pontos, mas os outros também têm de ganhar todos. Só que a questão é esta. Também, se a partir de agora o Benfica ainda quiser ser campeão, tem de ganhar tudo, tem de fazer o seu papel. O que estou a dizer é que... Mas o Sporting não entra para a discussão, porque é só o Benfica que pode ser campeão. Não. Opa, desculpa. Tu vieste a bola na rede numa má altura. Então, desculpa. Mas quer dizer... Mas obrigado pela participação. Também se faz. Mas agora a questão é esta. Não, pá, não acho que o campeonato esteja dado. Há muitas pessoas que acham que sim, que o Porto já é campeão. Eu acho que não. Ainda falta... Opa, à décima jornada. Ou à décima primeira. Décima. Pá, não. Desculpa lá. Não. Mas nem vou entrar por aí. Agora eu queria falar mais sobre o jogo. Primeiro, eu concordo plenamente... Olha lá, e o Braga? Olha ele. Perdeu 3-2 contra o Beira. Continua lá. Opa, agora... Não, concordo perfeitamente com o Tiago no que toca ao Jorge Jesus. Opa, quer dizer, agora todos lembram-se, ainda por cima... Pá, porque foi contra o Porto. Olha, aliás, se o Benfica tivesse perdido 1-0 ou 2-0 com as mesmas opções, não estava a acontecer isto estava a acontecer. Opa, simplesmente foi uma derrota muito pesada. Portanto, acerca do Jorge Jesus eu não tenho nada a apontar. Agora, o que eu acho piada é que... Um jogador como o Fábio Coentrão, que depois do Mundial, a cláusula de rescisão dele subiu 2 vezes. Porque era o seu grande valor e toda a gente dizia que ele era o melhor lateral esquerdo, dos melhores laterais esquerdos do mundo, e estavam os benfiquistas todos a dizer, a atacar. Nunca disse nada contra isso. O que eu acho piada é que, criticam Jorge Jesus por ter pegado no Fábio Coentrão e tê-lo colocado lá à frente. Aliás, como ele até ultimamente tem vindo a jogar. Criticam isso, já sério? Já ouvi essas críticas, mas eu ouvi. Então era, a gente estava bêbado, a certeza. Portanto, eu sei que quem vai, quem, há certas pessoas que, vão ouvir este programa que fizeram essa crítica. Portanto, esta vai ficar já para eles. Como é que um dos melhores jogadores a atacar, que os benfiquistas gostavam muito de dizer que é um dos melhores jogadores a atacar pelo lado esquerdo, e eu também concordo, o Jorge Jesus tem-no à frente e, no entanto, criticam a sua opção. E depois a questão do David Luiz, maioritariamente. David Luiz, quantas e quantas vezes é que se ouviu o Benfica a dizer que o David Luiz era dos melhores centrais do mundo, que tem um grande potencial, muito melhor que o Bruno Alves, e não sei o quê, e não sei o que mais, e ainda tem a mais-valia de poder jogar a defesa esquerda. João. Que ele, a defesa esquerda, também é muito bom. Foi um diamante na esquerda. Deixa-me fazer uma pergunta a ti, Tiago, fica já para os dois. Deixa-me só acabar isto e já faz a pergunta. Mas tem a ver com isso, Tiago e João, como é que se admite o Fábio Coentrão, que é considerado um dos melhores, estavas a dizer agora, é provavelmente um dos melhores laterais esquerdos do mundo da atualidade, sem dúvida, cobiçado por grandes clubes do mundo. E o David Luiz, que até o Mano Menezes já veio dizer que é o melhor central do Brasil. Sim. Independentemente disso, como é que se admite que o Fábio Coentrão seja desviado da posição dele, o David Luiz seja desviado da posição dele, seja colocado o Sidney, que praticamente não joga? Muito bom esse Sidney. Pronto, isso agora é. Não... Diz-me só uma coisa. Qual foi a posição que desviaram do Fábio Coentrão? Fábio Coentrão passou de defesa esquerda para médio esquerdo. Subiram-no. Supostamente para o David Luiz entrar. Sim. E desvia-se dois jogadores que são bons jogadores, não há dúvida nenhuma, são bons jogadores e que são muito bons na posição deles e são desviados e não se percebe. Deixa-me começar, só chegou o João. Agora foste bem querido. não costuma acontecer, pronto. Agora falando a sério. Simplesmente não. Era isso que eu estava a tentar referir no princípio, quando abordei um bocadinho o caso do David Luiz, e que eu simplesmente não percebi. Eu tive, é verdade, eu vou ter de assumir esta minha culpa. Eu não tenho Sport TV. E não tendo Sport TV, eu tenho de andar 20 minutos à procura do jogo Benfica Porto na internet por streaming. O que é que acontece? Acontece nos primeiros 15 minutos eu não tive a possibilidade de ver o jogo, ou seja, não sabia o 11. Quando eu vou ver o 11 ao Record, já estavas a apanhar um zero. Isso também é verdade. Muito bom. Quando eu vou ver o 11 ao Record, quer dizer, eu pensava que era quatro gafes técnicas do Record. Porquê? Sidney, Coentrão, David Luiz e Saviola no banco. Quer dizer, isto é algo fenomenal. Parece que o Jesus andou a ouvir os comentadores da, por exemplo, o Rui Santos, ou os comentadores da TSF, a dizerem que o Saviola não anda a fazer uma boa época, e pensou assim: bem, a gente vai ao Dragão, não temos de ganhar nem nada, portanto tiramos o Saviola e metemos o Aymar avançado. O que é que o Aymar foi? O Aymar não foi avançado, o Aymar não foi 10, o Aymar nem sequer jogou mais chegada à esquerda. Foi menos mal. Não foi menos, porque não foi nada. Nessas opções concordo contigo. Nessas opções. Não teve bem, mas não tiveste ninguém melhor. Também é verdade, mas é assim, o Aymar não teve mal, digamos assim, porque das duas, uma estava desaparecido porque simplesmente não conseguia chegar à bola, porque não houve Benfica para a frente do meio campo na primeira parte, principalmente, e se ele chegava à bola, foi mais no final do jogo, e se fazia alguma coisa de jeito é porque é o Aymar, ponto, porque todos os restantes não fizeram, nem o Carlos Martins fez, e depois, é verdade, é o mago, é um grande jogador, para mim é o melhor do Benfica, sempre há de ser. O David Luiz subaproveitado, e depois, acho muita graça aos comentadores virem dizer que a culpa também é dele em grande parte dos golos, porque ele não segurou o... Não se pode dizer isso. Então, deixa-me só dizer o que eu tenho a dizer acerca do David Luiz. No que toca às outras opções, concordo perfeitamente contigo. No que toca ao David Luiz, há uma coisa que é preciso dizer, que é assim, o Benfica sempre colocou o David Luiz como um dos melhores defesas. E é. Não foi só centrais, foi um dos melhores defesas. E é, sem dúvida, é. Eu acho que até é o melhor defesa a jogar em Portugal. Mas a questão é esta. É claro que as características de um jogador que joga a defesa esquerda e a defesa central são muito diferentes, obviamente. Só que a questão é esta. Se tens uma cadeira que na sala é muito confortável, a partir do momento que tu a pões no quarto, ela já não é confortável. Mas andámos a brincar. Não percebi, calma. Eu vou explicar. Explica. Eu tenho esta cena. Mandar as cenas e depois explicar. Pronto. Okay. É que a cena é esta. O David Luiz era muito bom a defender. Era muito bom a defender. Sim. Põe no lado esquerdo. Não para o Hulk. Quem é que ia parar o Hulk? Espera aí. O David Luiz é muito bom. Ia parar o Hulk a central, mas não consegue parar o Hulk a defesa esquerda? É isso? Porque assim, todos os jornais, a maior parte dos jornais que andam aqui a nível internacional, ontem até no site do jogo vinham a falar de certas manchetes, a maior parte deles diziam que o Hulk deixou completamente o David Luiz para trás. Eu acho piada que... João. Tem calma, o pessoal gosta muito de dizer, as críticas dos benfiquistas, é que foi um grande erro do Jorge Jesus ter posto o David Luiz à esquerda porque não conseguia parar o Hulk e não sei quem, não sei o que mais. Blá, blá, blá, blá. Quem é que ia parar o Hulk? Oh, Guimarães, João, não interessa quem é que vai parar o Hulk, mas quer dizer, o que é certo é que são três golos que são daquele lado. E os três tens o David Luiz no chão, aos papéis. As duas o primeiro Hulk, depois Belushi outra vez. Quer dizer, e o David Luiz assim, passa a primeira parte toda aos papéis, sem perceber bem o que está a fazer. Depois vem para o meio para jogar a central. Mas quer dizer, porque o Sidney. O David também... Luiz tem o Hulk, tem o Hulk à frente. Não dá para ficar aos papéis. João. Ele sabe que tem de marcar o Hulk. Ele não consegue. Então quem é que ia conseguir? João, mas não foi só o Hulk. O Belushi partiu-lhe os rins várias vezes. Posso falar um bocadinho? Vamos falar de futebol, por favor. Diz. Vocês sabem que não é uma posição que altera completo. Aliás, é exatamente uma posição que pode alterar uma equipa inteira. Ou seja, vamos ser inteligentes. A partir do momento em que temos uma péssima ala esquerda, vamos ter um péssimo trinco, porque o Ravi Garcia também não conseguiu fazer nada, desgraçado, porque teve de andar para a direita. Porque pronto, agora ninguém conseguiu fazer nada. Houve, mas há um descontrole total da equipa partindo daquela posição, e é verdade. É verdade, porque a ala esquerda está completamente afetada, sendo assim, porque o que é que o trinco tem de fazer? Tem de fazer tudo daquele lado também. Ou seja, o lado direito é esquecido. O lado esquerdo funciona mal, a torta e a direita. Ou seja, a equipa já não vai funcionar nem para a frente nem para trás. E cá atrás vai ser horrível. Ou seja, não estamos à procura de um jogador para segurar o Hulk, só um jogador. Estamos à procura de um coletivo para conseguir segurar o Porto. Nem é só o Hulk. Porque a bola não chega ao Hulk se o Porto não jogar. Os jogadores mais perigosos do Hulk foram sempre... O Belo do Hulk. Do Porto. Foi sempre o Hulk e o Belucci. O Belucci, olha, tinha a solução fácil. Ravi Garcia, ponto. Uma equipa para segurar o Porto. Eu digo, uma equipa para segurar aqueles dois. E que mesmo assim não foi capaz. E agora vocês querem me dizer que foi por mudanças de posição... Que vocês não conseguiram. Isso é óbvio. Desculpa, se vocês tivessem anulado o Hulk e o Belucci, o Porto aí se calhar já não tinha marcado nem 3 golos. É por causa das mudanças de posição que não conseguiram anular dois jogadores. Isso nunca vai sair daqui. Isso é a conversa dos SES. Ah, e se tivessem. É porque o Jorge Jesus. Pois claro, mas é esta a conversa que se está a ter. Nunca vais sair. É porque o Jorge Jesus pensou exatamente como tu. Pensou, bem, vou meter o David Luiz à esquerda para alguém parar o Hulk. Ou seja, não se pensou no Porto, pensou-se no Hulk. Olha no que é que deu. Deu 5-0. Portanto, isto é estúpido. Isto não foi futebol, foi uma péssima noite para o Jorge Jesus. E assim, o que ainda me custa mais, para além de não ser daqueles benfiquistas que agora o vêm crucificar, o que me custa mais foi a crucificação que ele fez do David Luiz, que ele fez. Porque basicamente só o David Luiz, pá, safa isto. Se não se faz isto, ninguém safa. E não safaram. Sabes porque? Deu-lhe demasiado peso nos ombros. Porque ele pegou... No dragão, nas condições em que eram, pá, não faz sentido. Eu aí percebo o que tu queres dizer, mas também percebo que ele pegou no que eu disse, o melhor defesa a jogar em Portugal, para parar o melhor atacante a jogar em Portugal. Portanto, daí... Não, também compreendo. E, Tiago, diz-me só aqui uma coisa, temos de acabar isto, que já estamos aqui há muito tempo. Eu só queria fazer uma pergunta, Tiago. Não notaste o Jorge Jesus quando está a falar que não assumiu o erro? Ele errou. Toda a gente percebeu que ele errou. E ele no final, não assume o erro. Não assume. Eu errei, fiz mal, não devia ter feito assim e pronto. E as opções foram todas trocadas. Não achaste que ele devia pelo menos ter pedido desculpa? Eu acho que tem... E sim, é verdade a maneira, o diálogo dele como se dá, não indica uma culpabilização, é verdade. Mas eu acho que isso parte tudo de cima. Ou seja, o Luís Filipe Vieira... em todos os anos que cá esteve, foi campeão uma vez. Mas ele nunca errou. Nunca, o homem nunca errou. Foi campeão duas vezes. Obrigado, Mário, desculpa. Mas é verdade, mas continua a ser verdade. Foi dos piores. Tu já sei que não tens essa opinião. Apesar de seres do Vitória de Futebol, como tu dizes, para ti foi um dos melhores. Presidentes. Obrigado. Presidentes de sempre. Para mim não foi. Para mim foi um dos piores presidentes de sempre. Pá, ele sempre errou e nunca o admitiu. Portanto, acho que isso tem sido algo constante no Benfica. Acho que é um bocado aquela do pá, não correu bem, é verdade, mas nós trabalhamos. É verdade, o futebol é isto e principalmente o Benfica tem sido isto. Não correu bem, vamos trabalhar mais, vamos lutar mais um bocadinho, vamos para o próximo jogo corre bem. Foram mais opções, os jogadores não tiveram tão bem, paciência. Ou seja, a culpa nunca cai nos ombros de ninguém. E acho que Jorge Jesus sempre foi um treinador correto, sempre disse o que tinha a dizer, principalmente no Belenenses, até. Continuou no Braga, e sempre tudo o que havia a dizer ele dizia. Dizia mal. O português dele não é grande coisa. É verdade, mas sempre... Olha, mas é verdade, acho que ele fala muito mal, mas diz tudo o que tem a dizer e diz-lo muito bem. E acho que no Benfica tem estado demasiado calado, principalmente nos últimos tempos, e isso viu-se nas declarações dele ao Luís Filipe Vieira, quando o Luís Filipe Vieira disse que não queria adeptos nos estádios, pronto, não são obviamente do Benfica, e ele vem no jogo depois contra o Portimonense, se não me engano, foi contra o Portimonense que ele fez essas declarações, em que diz que o estádio encheu basicamente por causa dos adeptos benfiquistas, em que ele diz que, pois, é normal que não possamos parar os nossos. E, portanto, isto para mim é uma crítica direta ao nosso presidente. Só que feita ao de levezinho, Portanto, acho que o Jorge Jesus não anda a isto, respondendo à tua pergunta, não anda a falar aquilo que deve falar, mas acho que é por ordens diretas, digamos assim. Ou então por insinuações diretas, não sei. Bom, parece-me que já nenhum de vocês tem mais nada a acrescentar. Vamos então para a figura da semana, que já perdemos muito tempo. A figura da semana. Começamos a figura da semana pelo João, que hoje é o dia dele. Portanto, João, qual é a tua figura da semana? A minha figura da semana vai para a Vitória de Guimarães. Isso é rápido. Pronto. Mal digo Vitória de Guimarães, isso é rápido. Calma. Nós vamos ultrapassar ao largo o tempo do programa. Eu não disse programa. Vitória de Setúbal, eu disse Vitória de Guimarães. Eu percebi. O meu Vitória de Setúbal lá se deixou empatar no final. Vai para o Vitória de Guimarães. Destaco mais lá para o fundo o Hulk e o Belucci, mas pronto, já não... Acho que o Vitória de Guimarães merece muito mais. Acho que é o Vitória de Guimarães merecido, porque não é fácil, não é nada fácil. O Sporting estava a dominar, o Sporting estava a jogar muito bem. Não penso que foi não é a expulsão de um jogador que de repente dá 3 golos a outra equipa, não é? Houve alguma sorte à mistura do Vitória de Guimarães? 3, eu estou a dizer 3, porque o Vitória de Guimarães marcou 3. Houve alguma sorte à mistura, mas no estado de Alvalade, recuperar e ainda ganhar, não. Eu o ano passado vi o Porto a jogar em Alvalade em que perdemos 3-0, ui, e é o Porto. Agora, não, estão de parabéns. Não, pá, não. Acho que não é um grande jogo. Não dá. Tu, Guimarães, está de parabéns. Não tenho palavras. Tiago, tua figura da semana. Isso é uma pergunta muito difícil, mas é bem capaz de ser o. Não faço ideia, não tenho figura da semana. É sério, não tenho figura da semana, não sei. Deixa o Jorge falar que eu já inventei. Está tão desiludido. Ele está Tiago, desiludido. Esta semana não dá a figura da semana. Está tão desmoralizado. Não dás. Já tiveste o tempo, Jorge. Dá lá a tua figura da semana e depois vamos avançar. Para mim, figura da semana não é tanto da semana, é mais do dia. Não, pode ser da semana. Vá, pronto. Faz esta semana um ano que morreu o Robert Enck, antigo guarda-redes do Benfica. Deixar. Pronto, para mim é ele a figura desta semana. Foi um homem que diz muito ao futebol português, nomeadamente ao Benfica. Um homem que já tinha mostrado desejos de voltar a Portugal, de voltar ou ao Benfica ou ao Sporting, e que pronto, perde-se um bom homem, perde-se um excelente guarda-redes, e tem de ser para ele esta semana. Que vergonha teve de ser o Sportinguista, o benfiquista, colocar a figura da semana que era o benfiquista por obrigação. Olha, a sério, eu vou-me embora. Vou dar-me de Rui Moreira e eu não vou estar aqui a participar em atos de fé, com licença. Não é atos, autos de fé. Bom, o Tiago não quer mesmo dizer a... Queres? Então vá, Tiago, rápido, diz lá a tua figura. Não, Tiago, mas não é para cantares. É para... Só porque me tiraste o Robert Enck, para mim a figura da semana é o Targino. Pronto. Então vamos lá para o Fora de Jogo da Semana. O Fora de Jogo da Semana. Para o Fora de Jogo da Semana eu vou dar as honras ao Jorge. Jorge, queres começar pelo Fora de Jogo da Semana? Fora de Jogo da Semana, para mim, vai ter de ser outra vez o Sr. Vítor Pereira. Que eu já falei nele hoje, mas gostei muito dele. Teve uma participação muito ativa e eu gosto muito de ouvir este senhor, que é o nosso presidente do Conselho de Arbitragem, a dizer que considera que a arbitragem melhorou muito nos últimos 5 jogos do campeonato. Não achas isso? Eu acho, eu não sei, eu só me pergunto, será que ele também já experimentou o FIFA ou foi só o PES? Eu não percebo onde é que ele vê uma melhoria na arbitragem. Não percebo onde é que ele quer ver uma melhoria na arbitragem sem fazer coisa nenhuma. Não, mas acho que sim, acho que é um homem de fé, acho que é um homem de esperança e que vamos ver se continua a melhoria então. E João, tu fora de jogo da semana? Fora de jogo da semana, tenho dois. É tão difícil. O primeiro é, sem dúvida, as bolas de golfe e a galinha, mas não tanto na galinha. A galinha. Eu acho que é a galinha. Misturando um arroz, aquilo deve ter dado um arrozinho de cabidela, que alguém matou a fome. Cala-te, deixa-me acabar. As bolas de golfe é o principal, mas depois também tenho a agressão do Luizão e a agressão do Manis. Quer dizer, qualquer jogador que agride, não crucifico. Ora, aí está, é essa a diferença, não crucifico. Porque as emoções, dizer que nós vivemos o jogo tanto como quem está lá dentro, não é a mesma coisa. Desculpem lá, não venham cá dizer. João, diz-me só uma coisa muito rápida sobre esse assunto das expulsões. Eu agora queria a tua opinião. O Luizão e o Manis são dois jogadores experientes. Cada um à sua maneira. O Luizão é mais novo, mas é um jogador experiente. É capitão da equipa do Benfica. Como é que se admite? O Manis, estando na equipa a ganhar 2-0, a equipa a jogar bem, a equipa tinha o jogo na mão, penso eu que tivesse o jogo na mão. E o Luizão, quando o jogo já... Pá, o Benfica já nunca iria recuperar uma desvantagem de 3 golos. Como é que passa aquilo pela cabeça de um jogador? Vou desgraçar ainda mais a minha equipa. Oba, não, eu o Manis que... não pensou aquilo, o Manis foi um ativo aqui. O Luizão ainda desgraçou mais a equipa. Não, como capitão não, da equipa. Aquilo nem sequer se pensa. Aquilo nem sequer se pensa. Eu acho que eu não preciso jogar futebol profissional para saber como é que são as emoções. Quer dizer, tu aprendes a controlar as emoções, mas as tuas emoções não mudam. Se tu sabes que em determinada circunstância tu tens uma, ou tu tens uma certa reação. Quando há uma ação exercida sobre ti, a única coisa que tu podes aprender a fazer é controlar, porque isso não vai mudar. Se tu me des um murro e eu sei que a minha reação é eu passar-me completamente da cabeça, eu posso aprender a controlar isso, mas que eu me vou passar da cabeça e que sempre que levar um murro, vou. Portanto, pá, a gente não sabe como é que eles reagem às situações. Eu não faço a mínima ideia se aquilo já havia ali quesilhas no meio do jogo, bocas, palavreado, gestos, porque não se percebe, nem tudo no futebol é perceptível. Agora, o que eu acho incrível é, de facto, o tema aqui o Jorge agora a passar a informação, que o Manis vai lá, em princípio leva castigo de 2 jogos e o Luizão de 1. Eu consigo perceber, ao mesmo tempo não consigo perceber, porque para mim agressão é agressão. Mas, de facto, a fazer uma comparação, o Manis, quer dizer, o gesto do Manis, a agressão do Manis, se calhar é mais chocante do que a do Luizão. Para mim é a mesma coisa, mas eu percebo. Para efeitos de castigo, e eu percebo. Uhum. Eu percebo. Pá, é quase a mesma coisa que, sei lá, que eu enfiar um murro na cara do Jorge e o Jorge já estar no chão. Pouco provável. E o Jorge, exatamente. E o Jorge estar no chão e agora eu enfiar-lhe um pontapé. Também poderá ter a ver com aquela questão de se ele está no chão, se ele não está no chão, como é que é, como é que não é, se está de costas, porque o Luizão estava de costas, o Manis não estava. É aquela questão de enfrentar o teu adversário, quer dizer, o Luizão até podia ter falhado a cotovelada, percebes? Opa, a gravidade, há ali uma série de coisas que também eu percebo aí que têm a ver com o castigo. Okay. Obrigado. Tiago? O teu fora de jogo da semana? Vai para o Braga, depois de mais um péssimo resultado. E na continuação do que está a ser uma má temporada para a equipa minhota, muito sinceramente. Pronto, rapidíssimo, como eu queria. Vamos então à notícia da semana. Notícia da semana. Bom, para a notícia da semana eu escolhi os portugueses que estão a jogar em Espanha. Não é bem uma notícia, é mais um destaque. Eu optei por escolher, acho que vocês percebem que é o Ricardo Carvalho, principalmente o Ricardo Carvalho, o Tiago e o Cristiano Ronaldo. Vocês podem acrescentar o Pep Simão se quiserem, mas eu entendo que aqueles três acho que estão a jogar bastante. O Ricardo Carvalho tem ocupado as capas dos jornais espanhóis, dizem que é a melhor contratação do Real Madrid desta temporada, um jogador de 33 anos. O Ronaldo é o melhor marcador da Liga e o Tiago faz um golo do outro mundo contra o Rosenborg. Eu propunha que Tiago começasse, que hoje ainda não começaste a falar, hoje até estás bastante caladinho, não sei porquê, portanto Tiago, podes começar. É a falta de respeito que têm pelo Benfica nesta casa. gostava só de salientar, antes de começar, a tua falta de gosto em escolher as notícias. É notável, sim senhora. E ele só cá está a um programa, portanto vê bem. O Tiago para a notícia da semana escolhia a galinha, quer dizer. Mas pronto, só também de salientar mais um golo de Bebé, que tu não disseste. Exatamente, uma vergonha da parte do moderador. Pronto, portanto, como uma vês, vergonha. És um péssimo moderador. Não, me tiras o microfone ao Tiago. Não, me tiras o microfone. Eu gostava só de dizer uma coisa, no passo do Ronaldo de Costas, gostava só de dizer a valentazia que o Atlético de Madrid teve, que vieram refilar com o passo do rapaz. A sério? Tipo, a sério. Mas vieram refilar porquê? A sério, que foi uma falta de gosto, ou o que é que foi? E, de gosto? E não houve respeito nem fair play quando ele fazia aquele passo. Não sei se não há algum problema de tradução. Não, é o problema de ser o Atlético. Está no Expresso, portanto, se quiserem lá dar um saltinho, está por lá. Confias no Expresso? Estou a brincar. Tu queres ser jornalista, não queres? Não. Dá para ver que não. Por essas metáforas dá para ver. Eu vou tirar finos e café. Bem, pronto, eu sigo. Posso passar a quem? Ao Jorge? Eu passo ao Jorge, tu não. Jorge, podes falar. Pronto, em relação ao Ronaldo. Moderador. Não, o gajo é bom. Em relação ao Ronaldo, acho que não há muito a dizer. Então, de facto, continua a levar o nome de Portugal bem alto. Ricardo Carvalho, eu acho que não se deve, não é justo para o Pep falar de Ricardo Carvalho sem falar em Pep. Mas o Pep tem feito aí, tem errado aí muitos. Houve uns gols que o Real Madrid sofreu que têm sido culpa do Pep. Pronto, tudo bem. Mas acho que primeiro, acho que só pelo simples facto de termos dois portugueses como dupla de centrais, provavelmente da melhor equipa do mundo. Um português e um naturalizado, vá. Um português das Minas Gerais. Estou a falar a nível prático sobre os dois portugueses. Acho que é notável esse facto. Acho que pronto, o Ricardo Carvalho tem de facto estado mais em... Acho que o Ricardo Carvalho tem estado mais evidenciado, mas de facto esta semana tem de se falar em Tiago, tem de se falar naquele gol fantástico. O treinador... Fala, obrigado, agradeço. Não és bem tu. Não estou a ver. Se bem que tu jogas melhor, tu és capaz de jogar melhor. Mas o treinador de Rosenborg, ainda com um bocadinho de azia no estômago, ainda disse que nem que o Tiago volta a tentar 50 vezes, volta a marcar assim. Epá, eu não sei. Se calhar acho que o Tiago devia mesmo continuar a tentar, nem que sejam 50 vezes, porque golos alguma destes, vez há de acertar outra vez. Golos aquilo destes é um a gente gosta de ver e boa sorte para eles todos. Então pronto. João, concluiu lá aqui com a notícia da semana. A boa notícia da semana, que eu não gostei agora que o Tiago estivesse aqui a contestar. Ele deve estar mal disposto por causa do jogo ainda está a contestar. Está a contestar as minhas decisões. João, acaba lá. O que vocês não sabem é que ele também está. Mas vai, mas continua, João. A boa notícia. O Setúbal deixou sempre a estar no final. A boa notícia é que parece que o Hugo já está melhor. O Hugo veio da casa bem e. Não, afinal não está nada. O Hugo estava muito mal. Por entalado ainda. Exatamente. Ele estava ali a fazer força para ver se saía outra gira. Pá, no que toca à boa notícia da semana, eu acho que é preciso destacar uma coisa. Os holofotes do futebol estão cada vez mais virados para a Espanha. A hegemonia espanhola, dos clubes espanhóis, está cada vez mais em destaque. Repara. E com muitos portugueses. Exatamente. E é engraçado. Portanto, esta notícia da semana, ainda mais notícia da semana é, porque repara, tu em Espanha tens os dois melhores jogadores do mundo, que é o Messi e o Ronaldo, e tens o jogador que se destacou como o melhor jogador do Mundial, o Forlán, que hoje já saiu uma notícia. Forlán, Xavi... Está bem, mas o Forlán foi sim, o que ganhou o prémio. Aquele lado que gosta do Xavi, este gajo continua, ele gosta do Xavi. Mas, e atenção, um pequeno parênteses, eu soube ontem que o Diogo... o Diogo ali, o que trabalha nas ilhas. que o Diogo Forlán foi oferecido, entre aspas, ao Real Madrid por 18 milhões, que é praticamente metade da cláusula de rescisão. Foi oferecido a quem? Ao Real Madrid. Isso é uma notícia um bocadinho estranha, acreditas nisso? Opa, é manchete, jornais é jornais, eu sei como é que são os meus colegas, porque eu trabalho já há muito tempo na área, e portanto não acredites em tudo o que o jornalista escreve, percebes? Por isso acreditava mais rápido se saísse a televisão do que se ele escrevesse, porque é mesmo isso que eu vou fazer, é escrever e eu só vou aldrabar. Portanto, no que toca, portanto, para rematar, pá, com os holofotes todos em Espanha, a notícia da semana ainda se torna mais notícia da semana, porque os portugueses, no meio de um grande campeonato que é o campeonato espanhol, os portugueses destacam-se muito lá fora. O Tiago ultimamente nem tanto, o Jesualdo pela negativa, Cristiano Ronaldo e Ricardo Carvalho. Esperavas que o Jesualdo saísse assim tão cedo? Eu sinceramente até pensei que ele ia fazer um bom trabalho. Não, eu por acaso, não estava à espera de um bom trabalho, porque o Jesualdo para mim é old school, mas é um old school muito teimoso, e acho que em Espanha tu tens de ter uma certa mentalidade aberta. O Pellegrini, eu acho que o Pellegrini é um gajo teimoso, tinha ali uma grande mentalidade old school e foi o que se viu. E eu acho que no Málaga ele também não vai fazer nada. Vamos ver. Então vamos... Desculpa, só para acabar. Os meus parabéns às costas do Cristiano Ronaldo. Nota-se que ele tem andado a fazer exercício. Aquele músculo do passe, ele teve a treinar aquilo há uns meses. Nota-se que ele tem andado a fazer exercício. O Ricardo Carvalho evoluiu no Porto, não estava à espera de nada menos. O Pep, pronto, veio da lesão, ainda não conseguiu bem entrosar-se, mas ele com certeza que se vai lembrar tudo aquilo que o Futebol Clube Porto lhe ensinou. O Cristiano Ronaldo vai se lembrar daquilo que o Sporting lhe ensinou. Ai não, foi o Manchester United. E pronto, seguindo por aí, é sempre em frente. Então pronto. Vamos concluir, vamos para a zona de apostas. Zona de apostas. Começamos a zona de apostas pelo João Monteiro. João, Porto Portimonense, qual é a tua aposta? Vem para aqui dizer cá, que merece. Ele merece. O clube dele ganhou e o segundo clube dele também ganhou. E eu sou o gajo que apresenta os argumentos mais. Não, isso também já não é. Isso também já não. Mas. E as metáforas mais ridículas. Mas... Desculpa. Tens noção que tu vais ouvir o podcast e vais perceber exatamente tudo aquilo que eu disse. E vais perceber que não foi cómico, foi caricato, que é assim que eu gosto de pôr as coisas, mas também as ponho de uma maneira muito simples e fácil a perceber. Só que às vezes. João, qual é que é a tua equipa? Por serem tão caricatas, assim, Mário, detesto quando fazes isso. Eu vou-me embora. Qual é a tua equipa? A minha equipa é o Futebol Clube do Porto, pá. Para o jogo com o Portimonense, tu percebeste o que é o 11, é o 11 normal. Se houver Saponar à direita, não é? Como que eu já não gosto do Futila. Se houver Fernando. É Fernando ou Guarín? Se é o Fernando, é Fernando. Se não, Guarín. Mas se o Porto já tiver a ganhar 1-2-0, eu punho um Sousa a jogar. Quanto é que fica o resultado? Quanto é que fica contra o Portimonense? Estimo aí 3-0. Ok. Jorge, tua aposta, Académica Sporting, jogo complicado. Coimbra nunca foi um campo fácil para o Sporting. Eu acho que em termos de 11 não deve mudar muito aquilo que foi agora, não deve mudar muito em relação agora ao jogo contra o Vitória de Guimarães, à exceção que de facto a equipa voltar a mostrar os índices de cansaço e desgaste na segunda parte. Acho que é possível, acho que é obrigatório mexer, sobretudo com Salomão no banco, com Matias no banco, há mais do que opções. E diz-me que vais pôr o Rui Patrício na baliza, porque o Hugo insistia em pôr o Hildebrand na baliza e eu nunca percebi essa opção. Não, eu gosto do Patrício. Ele é novo. O Hugo está na casa de banho, por isso. Eu gosto do Patrício, acho que é uma aposta, para contrariar um bocadinho a tendência do Sporting, é uma aposta de futuro, acho que está-se a gerar um valor. É sem dúvida. E que acho que ainda vamos ouvir falar muito dele. Futuro guarda-redes da seleção, talvez. Ah, eu acho que a menos que apareça aí um Deus qualquer. Também não acho... há assim grandes opções, mas acho que não temos muito para onde fugir. Qualquer dia o Eduardo perde o meu lugar. Exatamente. Quanto a resultados, eu gosto sempre de ter o meu otimismo leonino, e acho que a Lagartagem vai mandar 2-0 contra os Estudantes. Vamos lá dar uma aulinha, pronto. Académica, opa, atenção, de lembrar, se chover, vocês não trabalham. e olha, isso é um à parte, esta é a melhor Académica dos últimos 20 anos. Mas eles agora estão a ressacá-la latada ainda. Pronto. Este é o melhor Benfica dos últimos quantos anos? Não, isso é informação falsa. Tens a certeza? Tens a certeza? Já não sei, por acaso já não sei. És tão ridículo. Não é ridículo, é verdade. Ah, bem, é verdade. Deixa-me ir a seguir. Sem contar com o ano passado, e este é o Guimarães, melhor Benfica. Vá, Tiago, a tua aposta, temos Benfica Naval, 11 inicial e prognóstico para o jogo. Portanto, é em casa, eu vou pelos 2-0 ou 3-0, acho que o Benfica vai subir de forma, sem dúvida acredito que sim, normalmente é isso que costuma acontecer com a equipa de Lisboa, quando tem resultados horríveis em jogos anteriores. Quando se bate no fundo, a única maneira que tu tens de ir é passiva. Sou eu que estou a falar agora, pronto, portanto, obrigado. Vamos falar da equipa Roberto. O Maxi está admoestado, ou seja, não vai poder participar, portanto, que remédio tenho eu se não Luís Filipe? Não, Luís Filipe não, eu... Não, Rubén Amorim, assim, tenho... O Luís Filipe tem estado a treinar, o Rubén Amorim começou a treinar no outro dia, mas se serviu para fazer uns 10 minutinhos contra o Porto, há de servir para fazer um jogo inteiro. Mas pronto, só Jorge Jesus poderá dizer, mas sim, mas entre os dois, Rubén Amorim. Depois, Luizão também não joga, vamos ter... Na minha opinião, David Luiz a cobrir o habitual lado de Luizão em central. Depois, Sidney ou Rodrigo Miranda, como é em casa, e como o Sidney não teve uma boa prestação, na minha opinião, não, para o Porto, talvez Rodrigo não. Miranda. Não. Talvez Rodrigo Miranda. Talvez. Também só Jorge Jesus poderá dizer se o miúdo, porque de facto o miúdo estará preparado para jogar num jogo que vai ser difícil por causa do 5-0 contra o Porto. Depois, lado esquerdo, Coentrão, não vamos arriscar mais. À frente como trinco vamos ter Ravi Garcia, outra vez, porque não levou amarelo. Do lado direito, Carlos Martins também está demonstrado. Sálvio. Lado esquerdo, difícil, mas talvez Gaita, muito provavelmente Pablo Aimar joga ao meio, à frente, e ainda mais à frente, Kardec, obviamente, e Salviola. Tu és uma seca a dizer 11, meu. E aposta, e a tua aposta? Já disse. Ah, já disseste qual foi? Sou uma seca porque tu não me ouves. Dois ou três. Não é isso. É que estamos a falar da pessoa que depende a semana passada virou-se e disse: eu aposto que o Porto vai jogar muito defensivo e vai fazer um jogo péssimo. Péssimo. Ele por acaso acertou nessa vai jogar parte, defensivo. Vai Acho-me dizer onde é que eu tenho essa voz. Vamos então concluir o programa. Queria agradecer ao Jorge por ter estado cá connosco. E a mim não me agradeces. A ti não, desculpa, a mas tu a ti pagam-te para cá andar. Vais-me pagar o lanche. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar na nossa página de fãs, no Bola na Rede, é só procurar no Facebook e encontram facilmente. Chegamos aos 150 fãs. Olha, qual é o meu? Bora. Qual é o meu? Qual é o meu, já agora? Isto foram as palmas do Tiago. Eu acho que uma pessoa só com um braço conseguia bater palmas. Mais entusiasta que a minha, eu nunca estou com o Tiago, mas velho. Ou então envia-nos um e-mail para bolanarede.escfm@gmail.com. Até à próxima. Ele teve de ler o mail que ele não sabe. Ele não sabe. Bola na Rede.